¿Dónde estás? Loco. Olá e bem-vindos de volta ao Diários da Camisa de Força, um podcast para padrinhos, PicPayers e apoiadores. Afinal, são vocês, os e as únicas que me deixam a cuca livre para vagar e viajar durante a pandemia. Daí eu pego minha máscara espectral e saio fuçando coisas por aí para mostrar para vocês. Algo como aqueles dias de show and tell, sabe, os dias de mostrar e contar novidades que algumas escolas têm no primário, ou pelo menos tinham na minha época. Só que mais estranho. Falando nisso, eu não posso dizer que eu não fiquei decepcionado com o último episódio, mas na real, a decepção foi comigo mesmo. Olhem, quer dizer, ouçam, eu sei que um podcast exclusivo para apoiadores é uma coisa meio capciosa de fazer. Não, digo, deve ter quem consiga fazer e até fácil. Eu é que sou uma besta completa, a qual vocês já estão acostumados. Eu queria mesmo ter à disposição uma forma de produzir este podcast de maneira que apenas vocês tivessem acesso. Enquanto não tenho, vamos nos contentando com a difusão neste canal mesmo. Se algum de vocês, algum ou alguma de vocês, souber como eu poderia fazer isso, disponibilizar esse podcast por meio do meu feed normal, mas que apenas vocês tivessem acesso, uma senha ou algum jeito de fazer, porra, sou todo ouvidos e me contem. Só que, enquanto isso, como eu disse, a gente vai liberando aqui no canal, e o problema desse canal é que às vezes vocês não têm tempo ou paciência de ouvir por aqui pelo Telegram, porque dá pra dar o play pelo Telegram mesmo. E por causa disso, apesar do primeiro episódio ter tido várias ouvidas, o segundo só teve 5 entre todos vocês. Daí, falar a real, eu desanimei um pouco. Soma-se a isso a porra da pandemia, minha mudança pro Rio de Janeiro, e o resultado foi eu ter ficado um puta tempo sem voltar a gravar o Diários da Camisa de Força. Mas aí vocês sabem, né? Nem mesmo minha incapacidade para resolver coisas dura para sempre, estamos mais uma vez aqui. Espero que mais apoiadores e apoiadoras ouçam este episódio, ou não. De qualquer maneira, vou continuar fazendo. Vamos lá! E para começar, a primeira indicação de duas que eu tenho para deixar hoje para vocês neste terceiro episódio é um livro. Eu o comprei há mais de um ano e ele ficou ali indo e vindo na minha estante, e eu o fui lendo de maneira esporádica, simplesmente porque ele não é fácil de ser lido de cabo a rabo de uma vez só. Mas não fiquem por isso achando que ele é chato, denso ou que é necessário um seminário de física quântica em Helsinki para entendê-lo. Não, nada disso. Ele é mediano em extensão, tendo pouco menos de 300 páginas, o texto é simples apesar de muito bem escrito, e seu tema não trata de assuntos pesarosos, assustadores ou escabrosos, muito ao contrário. Ele é bem-humorado e irônico ao extremo, sarcástico pra cacete. Mas, bom, deixando de rodeios, ele é um livro de editoriais e crônicas. Chamado Pequeno Tratado da Intolerância, é um compilado dos editoriais do mártir da liberdade de expressão Charb, pelo menos eu acho que pronuncia assim, o editor-chefe e diretor do Charlie Hebdo, que foi morto, entre tantos outros, num ataque de fundamentalistas radicais religiosos anos atrás, acho que foi em 2015. Alguns de vocês devem lembrar. Charb foi um dos assassinados pela intolerância religiosa paranoica, e bem sabemos o que é isso de vermos algumas notícias realmente estúpidas em nosso país. Até isso acontecer, porém, ele foi um escritor, jornalista e cronista de mão cheia. Durante seu trabalho no Charlie Hebdo, iniciava cada edição com um apelo de morte por algo. Podia ser uma tendência, uma profissão, um programa de TV, um produto, qualquer coisa. E era simplesmente fantástico de se ler. Cada crônica no livro começava com o título de Morte a Reticências. Reticências significando o que quer que fosse que ele quisesse condenar à morte naquele editorial. E daí seguia até a sentença de que deveríamos conclamar a execução capital da tal reticência, e terminava com um muito engraçado amém. E longe de pregar a tal intolerância a qual o nome do livro se dedica, os textos são bem humorados, ácidos, filosóficos e reflexivos sobre a vida que temos que aturar do nascer ao morrer. E os condenados à morte poderiam ser sapateiros, designers, fabricantes de perfume, chinelos de dedo ou até a comida servida na classe executiva dos aviões. Tudo era passível de morte sob seu olhar crítico e engraçado. Contudo, mesmo que começando e terminando com um pedido de execução sumária, seus textos estão longe de promover ou incitar a violência. Ao invés, seus textos nos faziam ver a nós mesmos como escravizados por uma sociedade de consumo que nos transforma em gado incapaz de pensar. Vão por mim, mesmo que seus textos visassem a França, eles servem direitinho para nós que entendemos tanto de gado. Portanto, eu queria terminar essa minha primeira indicação recitando um de seus textos, um dos que eu mais gostei e reli tantas vezes de tão bom que ele é. Vamos lá? Morte aos datados. Afinal, quem são esses que assim designamos? Pessoas que um dia estiveram na moda. Pessoas na moda nada mais são do que gente brega em gestação. Datado é o estado terminal do cara que hoje é descolado. Certas pessoas tentam se adaptar às modas, mudar com elas. Abandonam as calças boca de sino como serpentes em muda de pele. Trocam por calças justíssimas ou tipo bag, até que, exaustas, terminam seus dias em roupas patéticas que acabarão fatalmente por também saírem de moda. Assim como a vida contém em si a morte, a moda contém em si o datado. Quem dá risadas na rua apontando cara brega está rindo de si mesmo. Infelizmente, não se trata de autoironia, é cegueira mesmo. O datado, em geral, merece sua sorte. Os fãs do rock Neanderthal adoravam gozar da cara dos eretos, que pareciam tocadores de tuba. Os eretos, por sua vez, debochavam do minueto do avô Habilis. Isso não foi bom para ninguém. Todos desapareceram. Hoje, o homem de Cro-Magnon, insolente, sacode as pulgas ouvindo rap, sem saber que esse já morreu também. A moda é um pensamento, uma roupa, um tique, um toque, um gênero musical, um penteado que todos de uma mesma geração são obrigados a adotar para não serem esquartejados pelo grupo. A moda é o uniforme do soldado nazista, é a camisa de força dos prisioneiros políticos soviéticos, é a tesoura com que se castram os bezerros. A moda é uma forma refinada e particularmente perversa de totalitarismo. O datado é apenas um instrumento da moda, seu lacaio servil que foi jogado de lado depois de ter fielmente servido. O datado é o guarda do campo de concentração que caiu da torre de vigilância e foi devorado por seus próprios cães. Você há de concordar. Não é preciso punir severamente o datado. Ele já foi bastante castigado quando imprimiram a ferro em brasa a marca brega em sua bunda mole. Amém. Espero que tenham gostado desse texto. Cada um nesse livro fantástico é desse nível para cima. E justifica tê-lo ali, no criado mudo ou no banheiro, para ir lendo umzinho de cada vez, para absorver bem, refletir e ver como somos um bando de manés num mundo de merda. Foi o que me fez demorar tanto para ler. É o que me faz continuar relendo até hoje. Agora, eu queria muito, muito mesmo ter encontrado o PDF do livro completo para deixar para vocês. Normalmente, eu tento sempre deixar formas de vocês encontrarem as indicações para poderem desfrutar se quiserem. Embora não tenha achado completo, deixo para vocês aí mesmo no canal as primeiras 20 páginas em PDF para dar aquela água na boca de correr atrás e comprar o livro inteiro. Aproveitem! Minha segunda e final indicação para este terceiro episódio é um documentário. Obviamente, como tudo que trago aqui, ele é para todos e todas vocês que me apoiam, mesmo eu sendo tão cheio de falhas, ausências e demais fricotes. Mas caso já não tenha visto, entre todos e todas aí, esta indicação é para William Vulto, que é, como eu, um grande apreciador desse grande autor e sua obra, e não cansamos de falar isso, chateando a paciência dos outros lá no grupo do Telegram. E eu estou falando aqui do documentário Captured Ghosts, sobre o dramaturgo, roteirista de cinema e principalmente quadrinhos Warren Ellis. Para aqueles e aquelas entre vocês que não conhecem os trabalhos de Ellis, ele nasceu em Essex, na Inglaterra, em 1968. De infância pobre, vinda por intermédio de uma família batalhadora, ele foi se tornar escritor só lá para os meados dos 20 anos. Antes disso, trabalhou como atendente de livraria, garçom em pubs, novamente atendente em loja de discos e lixeiro. Seus primeiros trabalhos registrados como autor foram para a revista inglesa Deadline, além de uma história curta para o Juiz Dredd, na 2000 AD, e uma história de uma página apenas para a revista do Doctor Who. Depois, seu primeiro trabalho constante foi com a série Lazarus Churchyard para a revista Blast. Em 94, Warren Ellis fez trabalhos esporádicos para a Marvel norte-americana, como Hellstorm, Prince of Lies, uma série do Doutor Destino para o universo Marvel 2099 e a reformulação do herói Excalibur. Após esses e outros trabalhos curtos para a Marvel, ele achou sua casa nas editoras DC, principalmente no selo Vertigo, e a Image pelo selo Wildstorm. Depois que a Wildstorm também foi vendida à DC, Ellis continuou trabalhando para ela até hoje, não excluindo séries menores ou mais curtas para outras editoras. Mas foi no selo Wildstorm que ele começou a criar suas maiores e mais celebradas obras, dentre as quais deixarei abaixo minhas favoritas em ordem de, claro, puro favoritismo. Número 1. Planetary, uma terra do multiverso progressivamente ciente do que é, com seus bebês do milênio protetores, enfrentando histórias de filosofia, violência e física quântica como arqueólogos do desconhecido, protetores do desconhecido. Encabeçada por Elijah Snow, por minha eterna crush dos quadrinhos Jaquita Wagner e pelo baterista, Planetary reúne desde cultura pop a ficção científica extraplanar com excelência. E para mim, Planetary está na lista das 5 melhores coisas já feitas em quadrinhos da história. Planetary também é cheia de sarcasmo e crítica aos quadrinhos institucionalizados, como quando retrata uma paródia do Quarteto Fantástico como nazistas da ciência e escravagistas do mundo. Número 2. The Authority, situada no mesmo mundo de Planetary e liderada pela bebê do milênio Jenny Sparks. Authority mostra a saga do que aconteceria se, ao contrário de Watchmen, uma equipe de super seres profundamente anarquista decidisse realmente consertar o mundo, ao invés de se tornar vítima dele. Responsável por criar o conceito de quadrinhos widescreen, Authority é igualmente repleta de paródias e ótimas cutucadas, quando como cria Apollo e Meia-Noite, um casal homossexual maravilhoso análogo do Super-Homem e Batman, que algumas vezes eu acho até que são melhores que Super-Homem e Batman. Vale muito a pena ler. Minha número 3 é Transmetropolitan, minha terceira favorita, sendo que tudo que ele escreve é muito bom. Focada no personagem Spider Jerusalem, Transmetropolitan segue os Estados Unidos distópicos do futuro, pelos olhos de seu protagonista. Spider, um jornalista gonzo aos moldes drogados e surtados do falecido Hunter S. Thompson, decide acabar com a corrupção e abuso de poder do presidente estadunidense e embarca numa guerrilha comunicóloga e psicodélica de libertação. É imperdível. Minha quarta favorita é Freak Angels, uma série de quadrinhos igualmente distópica sobre uma família de irmãos e irmãs superpoderosos vivendo no que parece o restante alagado da Grã-Bretanha depois que o mundo acabou. Freak Angels lida principalmente com temas de relacionamento e de relacionamento com o poder absoluto uma vez que se perca o controle sobre ele. Ellis e o desenhista Paul Duffield fizeram de forma livre e gratuita para ele ser lido e distribuído à vontade. Uma colaboração linda, uma arte criativa fantástica pelo simples fato de acontecer e dar para o mundo. E é muito bom. Além disso tudo, Ellis também teve participações no cinema e televisão com seus roteiros, como o primeiro Red, com Bruce Willis, Morgan Freeman e Helen Mirren, além de roteirizar várias séries e ser atualmente responsável pela ótima animação Castlevania na Netflix. De resto, não tem muito mais, apesar de ter tanto mais para falar sobre Warren Ellis e a obra dele. Magista do caos, focado em transhumanismo e um dos melhores escritores de ficção científica da modernidade, olha, é muito bom seguir o que ele escreve e o que ele fala. No documentário, ele fala de sua vida, como cresceu até se dar conta de querer ser escritor, seu processo de criação e tudo isso à volta. E só para vocês terem uma ideia, o documentário já começa na secura, no tapa na cara, com ele dizendo, abre aspas, "Hoje eu parei de ser real. Ninguém ouvirá um garoto gênio ou prestará atenção a um filósofo ou a um viajante. Todas essas coisas, eu já fui, e vocês sempre cagaram e andaram para todas elas. Pessoas gostam de ouvir ou prestar atenção a personagens. Personagens são seguros porque não são reais. Então, a partir de hoje, eu me tornei um personagem." e daí segue adiante, ficando mais estranho e delicioso de acompanhar. O documentário está inteirinho no YouTube, é bom demais assistir e espero de coração que gostem. Como sempre, todos os links de tudo que falei estarão aí no post do canal, bem esmiuçadinho, tudo fácil de achar. Também, como eu já falei antes, a primeira indicação, o PDF com as 20 primeiras páginas de Pequeno Tratado da Intolerância está aí, espero que vocês consigam o livro todo, que é muito bom. E enfim, apoiadores e apoiadoras, isso encerra o Diários da Camisa de Força, edição 03. Abração a todos e todas, obrigado demais pelo apoio, muito, muito mesmo. Espero que fiquem bem, espero que fiquem em casa, e nos vemos quando vocês me soltarem da sala acolchoada novamente. He was the meanest bastard that you have ever seen. And to lose a single penny would grieve him awful sore. And he was a miserable bollocks and a bitch's bastard's whore. And it's lent me £10, oh boy, you had drink. And mother wake me early in the morning. I recall that we took care of him one Sunday. We got him out the back and we brought his fucking balls. And maybe that was dreaming and maybe that was real. But all I know is I left the place without a penny or fuck all. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, I sit and watch the junkies that drunk the pimp stores. Five green bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. The boys and me are drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. Me daddy was a bloodshed and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lent me £10, I'll buy you a drink. And mother wake me early in the morning. On the first day of March it was raining. It was raining worse than anything that I have ever seen. Cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils. We're the voice in the county hell. And it's lent me £10, so buy you a drink. And mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, so buy you a drink. And mother wake me early in the morning.